224, após o início do Airbus, ali mantém, capturando o zero. Após a rolagem do Airbus, ali mantém o zero, após o passeio do veículo. Decolou aos 20, controle 20 desse modo. 08, boa noite. Otan 350 colou, nação escuta. 3858, subiu mantenha 370, sai da Momo. Momo partido, 350 para 370. 2224, vento 100 graus, 089, autorizado, colapso no zero. Europa 083, by descent 4000 feet, QNH 1011, both arrival. Call now Recife, 12685. 12685, 3416. 3 horas e 30, Recife. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste no 0 no 1, bom voo. Grato, com a torre 295, via Índia, 1011. O azul 4298, Juliette, portão 03. Juliette, portão 3, 4298. Parte aí da Alfa aí já fez aniversário já. A gente tá sem previsão de liberação dela. Então tá bom. Obrigado. Estabilizando azul 4235. 4235, complete a aproximação, torre 1895. 1895, azul 4235. Número 04, mantém ponto de espera aguardando. Aeronave precisando da colagem, mesma saída. Gente, aguardando. Torre Salvador Azul 4235, boa noite. 235, boa noite, vento 120 graus, 08 norte, autorizado pouso, pouso no 0, checa até em pouso. Livre pouso na 10, chamarei quando baixado 4235. Pouso baixado azul 4235. 35393, João Pessoa, nível 190 autorizado. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, perfil da Cuca, transição Aru. O controle 1208 e o transponder é 5436. Correto, pátio 3, chama pronto, 35393. Câmara pronto para fazer o funcionamento, 4393. Mais 04, pode ser aeronave na curta final e mantém, cabeceira 10. Mais aeronave na Bom dia, 5972, desce para 4 mil pés na chegada a Bonfim. Ajuste em Salvador no 011. A 235, solo 3928, direita solo 219. Fala 219, azul 423. Fala Salvador, boa noite, azul 4235, livre. Azul 4235, boa noite, taxia via Alfa, reporta antes da taxia Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette, azul 4235. Ajuste no 011. via inicial. Ok, sai da Pouca, direção Caju, a partir do nível 150. Abaixa essa é da Conde. Bocha, né? 6224 vai passar para Bob, no mar, tudo autorizado, 150. Desça para o 060, chegada na mar, 6224. 060 na mar, 6224. Azul 4235, antes para Juliette. O Gol 9287 aguarda a cópia Guarulhos. Guarda, é da Eulê da Brita? Afirmo. O Azul 4235 ingressa Juliette até o portão 09 e vai seguir a aeronave, a viatura Follow, ok? Ok, ingresso para a via Juliette, seguindo o Follow V até o 09, 423. Decolada 232, controle 20.8. 208, mano. Controle, boa noite, mano. 604. Ingressando para 1970. Deixa aí 05, desce ao 070. 070, Maria chegada. 070, Maria 3305. Coro 604, vigilância, saída Momo. Subal 370. Momo 370, Gono 604. De coordenar pessoa de protipo, Gol 9604? O negativo, Gol 9604, vai manter a saída, Gol 9604, devido a tráfego no setor. Tá bom. 398, 2000 pés, o ajuste 1011, reposta estabilizada na LF. Para 2000, reportaremos estabilizado, tá? TV 5515, desça para o 080, autorizado pro de Alagoinha. Santana 6224, desce ao 050. É autorização para o 50. 050, 6224. Tá 3305, reautorizado ao 0620. 0620, 3305. 35515, prossiga para o nível 070, 70. Diga que interessa a sua descida, 5595. 3, cópia. Siga. Guarulhos, nível 360, via rota Bridge, up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto 3, via posse conforme a rota do plano. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Euleda após Bridge. O controle Salvador em 120.8, aciona 5434. Autorizado, nível 360 para Guarulhos, rota Bridge, eu fiz o Luno 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, rota do plano após. Você fala curva direita na saída da El, Leda Bridge, 208, controle, 5434, transponder, Oxana 6313. Oxana 6313, correto, portão 04, chama pronto. Claro. Paulo Salvador, azul 4568, tem uma saída prevista para Petrolina? É a Momo Transição Flock. E obrigado. O 5393 para pushback acionamento. Trip 5393 autorizado no parte 3, chama táxi. Chamará para o táxi 5393. Com o 125 agora, passa 2224. Parte a pista que decola. Pronto, cópia. Autorizado Salvador para Golf Vitor Alpha Charlie. O nível é o 370 via Upper Whisky 58 até Recife, após Upper Bravo 623 até Medal, após conforme a rota do plano. Decolagem da pista no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Caju. O controle 120.8 aciona 5442. O November 371 Golf Alpha. E o 5972, prossiga para 2.000 pés, reporte estabilizado no ILS. 2.000, reporte estabilizado no ILS. 224, além da redução, será necessário um pequeno vetor, que seja, mantenha a proa até a magnética 101 de cima, 6224. Até a magnética até 101, 6224, de cima. 3304, 3305, agora desce para os 50 e reduz para 210 nós, 210. Agora 50, reduzindo 210. A Euleda após Euleda Bridge. A frequência do controle em 120.8 aciona 5433. Autorizado então 360 conforme plano de voo. Bridge por Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Drift, direto Postos, decolando no zero, com curva direita da Euleda Bridge. 120, decimal 8 ao controle, 5433 ao transponder do Gol no 9287. Gol 9287, cotejamento correto, portão 08, chama pronto, pushback, acionamento. Chamarei quando pronto, 9287. Obrigada, Gol 9287. Pronto para o táxi com 58 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Recife. Autorizado táxi em frente, pátio 3, pátio 1, Índia. No ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95, o ajuste 10 no 1, tem um bom voo, trip 5393. Índia, pátio 3, pátio 1, Índia, no ponto de espera da 10, chamada torre 1118, decimal 95, trip 5393. Sino 2085, bom voo. 2085, boa noite, obrigado. Localizador, o TAN 3398 é avistado. 3398, torre em 1895. 1895, boa noite, muito obrigado. A 3305 vetou para o sequenciamento. Irá manter a presente proa magnética, limite a magnética 101 de Simbra. A afirmativa vai manter a proa, limite 101 de 6224 da Oceanair irá ultrapassar o curso do localizador após ser aventurado para interceptá-lo. 6224. Oi, Salvador, muito boa noite, Titan 3398. Sim. Boa noite, Torre. O TAN 3398 estabilizado no Elestra, embaixo travado, avistado. 3398, última aproximação, fumarei pista livre. E aí, prosseguindo. Europa 083. 593, pronto no ponto de espera da 10. 593, a linda cola sem parada, vento 100 graus, 08 mais. A linda cola sem parada, 5393. Europa 083, on the ground, that's 41, call ground 12 on the small 9. 11, Europa 083. Noite, Europa 083, ring with a kit. Alok 2000 aguardando o último vetor, 6224. Boa noite, Europa 083. 3000 pés, 3305. Vetor para 3000 pés, 3305. Oxina 6224, reassuma a navegação na proa de Tuna. Tuna 6224. Fox 463-13. Sente, 6313, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. 1709-170. 170-3305. 3398, vento 100 graus, 089, autorizado, pouso, pista no zero. É livre pouso, tá? 3398. Assim, está em salário dos comandos de ação. Sim, 393, decolada 43, controle da 0, decimal 8. 120, decimal 8, 5393. Controle Salvador, é o trip 5393. Sim, para o controle, é o trip 5393. Afirmativo, 5393. Suba para 190, sai da PUCA. 190, sai da PUCA, 5393. E o 5972, complete a aproximação, torre 1895. 1890, 5972, boa. Must make a toll until the gate 11. Pay attention to the follow me vehicle, okay? So confirm continue by Juliet. Our sign is 07 and we have to follow the marshal. 3-3, confirm, maintain the engine because Delhi is working policy south of the ape, okay? Okay, we have now the master inside. Boa noite, Eco Novembro. Confirme transporte enfermo. Proderoro para interceptar a linha do litoral. Eco Novembro reportando para iniciar a descida. Rechei 05, proa de Duna, reassumindo a navegação, reporte estabilizado. A proa de Duna, reportada estabilizado, precisa. É 224, complete aproximação, torre em 1985, grato pela colaboração. 1895, sempre aí, 6224. Oi, o 5972, mas o senhor checou a lista da ONU já. 5972, Palmeiras está livre. É, tem. Torre Salvador, chama 6224, na final, baixa trava. 6224, número 2, Palmeiras está livre. Guarda, 6224. Paulo, Salvador, azul 4298. 4298, Petrolina, 300, aguarda cópia. Confirmo. Papa 083, just confirm, maintain position, AB in gate 07. Yes, we are holding over 07. Afirmativo. Paulo Boa, da 3398, livrou na sua escuta da alma. Posso 5972. Juliette. Alfa reportará para ingresso na Juliette, 3398. Ground Europa 083, confirm we have to shut down the engines and beat out to 07. Affirmative, so turn off your engines, the truck will carry you until the gate 11. Copy, thank you. IP 5595, prossiga para 2 mil pés, ajuste no 09, reforço estabilizado no LS. Ok, para 2 mil, reportará estabilizado no LS. Um abração, quem é? O localizador está a 3305. A 3305, torre em 1-1895. 1895, 3305. Vono 076, inicia a redução para 2109. A 3305, número 2, agora no momento, Palmeiras está livre. É, 3305. Ecos do Novemba, a sua transmissão está 3/3, entendido. Descida, prossiga para 1.500 pés, o ajuste em Salvador, 1011. 972, solo 248, direita solo 21, décimo 9. A direita também. 9, Rio, 5, 9, 7. Obrigado, abonente. Nossa, da Juliette, 3398. Ingresso a Juliette, hotel pátio 3, remota meia dúzia, OTAN 3398. Então você é Juliette, hotel pátio 3, remota meia dúzia, vou 3398. Correto. Solo Salvador, eu Rio, 5972, Grande aqui, não se escuta. Rio 5972, taxia via Alfa e reporta para ingresso, taxi Juliette, boa noite. Alfa reportando Rio 5972. Siga o 371 no Golf Alfa. Autorizado inicial táxi, reporta na taxiway Papá para o cruzamento da 17, o 371 no Golf Alpha. Solo Gol 9287 para o posicionamento 8. Entendi, Gol 9287 vai ter que aguardar devido à aeronave da Europa que vai ser rebocada aí até o portão 11. Mantenha escuta aguardando para iniciar o pushback. Uma previsão pro 9287. A gente vai ter que aguardar o nave liberar o setor. Tá ok, fica no aguardo então o 287. 4, solo 50, direita, solo 219. Direita 219, boa. O altímetro 109. 3000, limitado pelo lock, mandando a proa, senhor. O 7 após se prossegue, Quebec Mike reporta taxi Lima, o 371 no Golf Alpha. Quebec Mike reporta desde Lima, Delta, mandando 371 para nós. Oxené 6224 prossegue via Alpha e reporta para ingresso taxi Juliette. E a Alpha reporta para ingresso da Juliette, 6224. E o 5972, Juliette remota 10 do Pátio 3. Solo, Rio 5972, Remota 10 do Pátio 3. 076 para interceptar o lock, direita 060, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 060, 2000, reportarei estabilizado. Grupo 55 no 5 estabilizou no localizador. Próxima alta para ingresso na Juliette 6224. Torre 1-8, decimal 95. Torre 1-8, 95 graus. 3305, solo 102, chegando em 219, decimal 9. Solo 219, obrigado. Completando o procedimento e aguardando transferência de comunicações com 076. Torre Salvador, muito boa noite, trip 55 no 5, estabilizado, localizado. Boa noite, 55 no 5, continue a aproximação, agora a pista está livre. Vento de 100 graus, 8 nós. 55 no 5. 305, boa noite, Alfa, reporta da Juliette. Alfa, reporta da Juliette, 3305. Azul 4298 na escuta do solo. Só escuta, só siga. Autorizado Salvador, Petrolina, nível 300, via Antes Zulu 20, saída Momo, transição Flock, decola da 1 a 0 com curva à esquerda, 5444 é o transponder, controle Salvador, opera 120, decimal 8, azul 4298. Afirmativo, contestamento correto, só pronto para putback, acionamento no 03. Próxima Juliette, 3305. Santa 305, Juliette, portão 06. Juliette, perdão, 06, 3305. Solo, novembro 371, Golfo Alfa, na Lima, para ingresso no pátio. Estou vendo um aeroporto aqui, não. Valeu, Charlie, no Pontinho, velho. Tchau. O 9371 mantém a posição, a guarda de autorização para ingresso no pátio principal. Negativo, 9287 mantém a posição e aguarda. Aguarda. Problema 371 Golf, copiou 371 Golf. Problema 371 no Golf Alfa, mantém a posição e aguarda a autorização para ingresso no pátio principal. Salvador, gol 9876. Então, 3605, vou comunicar isso a ela. Não é com o solo, não. Obrigado. Caixa travada, aguardando. Tá, afirmativo, está livre. Livre, leda, minha treta no peixe. Sala 571 no Golf Alto, irá seguir a viatura da infraero até o 06. Seguir a viatura até o 06, 371 no Golf Alto. Pessoal, só uma informação, o 9287 vai ter que seguir o follow-up, né? Afirmativo, o 9287 vai ter que seguir até o 06. Vai aguardar essa aeronave que está seguindo aí, depois vai seguir, depois é autorizado, puxa, aciona e segue. Afirmativo, gol 9287. Solo, 355 no 5. 355 no 5, muito boa noite, mantenha a sua Juliette. Ok, mas mantenha a sua Juliette, 55 no 5. O gol 9287, estamos em contato com a infraero aqui, não haverá necessidade do senhor seguir a viatura não. Após a passageira lá nessa retaguarda, que está passando agora nesse exato momento, o senhor vai na equipe do solo e chame para o táxi no 08. Presente, puxa, aciona 9287. Não, o senhor aguarde a aeronave passar a sua retaguarda após a passagem da mesma, o senhor coordena a equipe de solo e me chama para o táxi. Ah tá, é que eu entendi que a senhora tinha falado que ela tinha passado já, então após a passagem, puxa, aciona o 9287. Negativo, prossiga com o posto fora de Itapuã, aguardando transferência de comunicações, Eco do 90. O trip 5595, uma atenta da Juliette, encontra a aeronave, está taxiando agora para o ponto zero. Ok. O novembro 371 no Golf Alfa, já tem livre táxi até ponto zero, ponto zero, chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 0, 111, bom voo. Solo, gol 9287. Gol 9287, a aeronave já está retaguarda. Já sim, senhorita. O problema é o seguinte, a informação desencontrada. A senhora autorizou, só que o pessoal da infraero aqui embaixo no carro falou que só pode sair com a autorização dele, então a gente está aguardando. A autorização de quem mandar aí a gente protege. Autorizado, chame táxi, gol 9287. Não, está autorizado. Senhora, para o táxi. Vai passar o 150. Grato pela tentativa de ponte aí com o Eco do Novembro. Chama agora o centro, 12685, alterno 2545. 2852545, de nada, um abraço, até mais. November, a intenção de pouso é 17735, o vento agora com 125 graus com 8 nós. Está pela 35. 35, copiado, vamos coordenar com a turma. Pouso 9141 na informação Vitor, confere. Prepare da Eulia da Bid para Guarulhos no segundo corte. Da Eulia da Bid, 976, Juliette, portão 02. 02? 02 é o portão, gol 976. 076 para 02, é o portão. O azul 4298 após o parqueamento da aeronave na Gol do 02, seu coordenador equipe de solo do chão para táxi no 03. 4298. Azul 9141, autorizado Salvador Guarulhos, nível 320, via UPS 16 até Belo Horizonte, direto Trive, conforme rota do plano de voo, saída da EL, Leda após Bridge, decola da 10 com curva à direita, 5454 é o transponder, controle Salvador, PR 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 10 com curva à direita, saída da EL, Leda, Bridge, após UPS 16, Brava 2 Trive. 5454, transponder, controle do Salvador, 208, azul 9041. Azul 9041, cotejamento correto, chame pronto para pushback e acionamento no 09. Parada, 04. November, boa, visual com cabeceira 35. Abrindo o visual. Este avistado, pouso autorizado, pista 35, vento 1 centena, 5 nós. Galeão, com o Centro Alberto? 195. O gol 927 solicita táxi inicialmente até outra vez do 05. Adoro, boa noite, November 371, Golf Alpha, decolou, passando 1500 pés. Boa noite, November 371, contato radar na decolagem Subol 370, saída PUCA. 370, saída PUCA. November 371, Golf Alpha. O Gol 917, aconselhado vai seguir a nave da Azul até o ponto de espera, no ponto de espera chamar a torre em 118, decimal 95, ajuste na 01. Informa que a aeronave da Azul está no 03. O ajuste vai até o 03, seguiu a Azul e depois chama a torre. 29 ou 9227. Novembro, seu solo foi ao 05. Boa noite. 9227. Prossiga com 9227. Só para informar, durante a chegada do bem, durante a saída após o pushback, já encontra-se na faixa amarela. Acho o uso do folometro necessário. Só para informação aí. Olha, isso não foi solicitado pelo solo nem imposto pelo mesmo. Isso foi pela infraero. Então, realmente tem que entrar em contato com o mesmo e reclamar. Não é uma reclamação, é só uma informação, é uma despesa que eu estou fazendo. Precisa ficar aqui. Sim, Tigo, obrigado. Tá brava? Nada. Pressão. Taxa azul 4298 com 61 no abordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando Salvador. Autorizar táxi até o ponto de espera via Índia do ponto de espera Torre em Uno, Uno 8195, hoje 01. Direita Índia, 01, 42, 98 azul. Passo 298, ponto de espera, Cidadela. Passo 298, ponto de espera, Cidadela. Entra uma centena, 7 mais. Decola do zero, azul 4298. Tá pronto, no ponto certo também, o gol 9287. 9287, após a entrada azul, ali mantendo. Após a azul, ali mantendo no zero, 9287. Azul 9141 na escuta do solo. Puxa, 6224. Cinti da Alfa 230, Paracaju. Puxa, 6224, informação Alfa, confere. Repare, Pucacaju, Paracaju. Puxa, 6224, para cópia, chame torre em 118.95. Tá, sim, vai preparar Pucacaju, chama para cópia na 18.95 da torre. Obrigado. Azul 9141 na escuta do solo. Salvador, posto 6224, para autorização para Salvador, para Aracaju. Gente, só um minutinho para copiar. Ok, tá feito. Vale, é mantendo no 09287. Foi o azul 4298, pode chamar o controle? 4298, decolou 10, bom voo. Obrigado. Controle o azul 4298. 4298, contato radar na decolagem, suba ao 300, saída Momo. Subindo para o 300 na Momo, azul 4298. Contato, radar na decolagem, subo 360, saída da EL. 360 da EL, 9287. Boa da EL, senhor. O 9287, direto da EL, está livre. Da EL, 9287. November 371 no Golf Alpha, chame agora o centro Recife. Uno 2685, alterna 2545. 2685, 371, volta alta, obrigado. Controle 120, decimal 8, decolou 3, não voltou. Caixa na M324, cópia? Pronto. Aracaju, 990, decolou da pista 10, saída Puca, Jama, Pó Jama direto. Controle 120, decimal 8, transponda 5461. Pronto, para Aracaju, decolou da pista 10, Puca, Jama, após Aracaju. 1208, centro 4, 6, controle após 1, 2, 4. 1024, para o feedback, solo Salvador, Altan 3. 305, centro da Alfa. Solicitou 330 para Recife. 3305, pronto cópia? Boa noite. Prossegue na sua escuta, 3305. Recife 330, via para o 58. Roda pista 10, saída pública para transição Caju. Controle no 20.8, transporte 5450. 8, chama agora o centro Recife em 12685, ao termo 2545. 2685-2545, azul 4298. 19.900 para pushback, só. Ok, para puxar 12898-900. 1-1-8-9, frequência da Twin. Opa, 18.900, grato. Torre Salvador, azul 9141, posição 9, pushback acionamento. Azul 9141, coordene o pushback com a equipe de solo e chame pronto para o táxi. Chamará para o táxi, azul 9141. Fala, Bogo 1074, com a Alfa. Para barulho. 1074, pronto, cópia?